Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensar que ainda sofro por você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada, segue a sua estrada. Eu já te esqueci, eu nunca te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho que seguir. Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia, dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Eduardo Costa, meu amigo meu. Deixa elas cantar. Vamos deixar as meninas cantar, vambora, vambora. Segue a sua estrada. Eu nunca te esqueci. Quando amor acaba, amor não dá. O coração sabe o caminho de ser. Você também assumiria que não me esquecer. Mas hoje é o dia, dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Na verdade, hoje é primeiro. Eduardo Costa. Belo, meu companheiro. Estamos juntos. Você cantou demais, né, Guilherme? Que isso, filho? Estamos juntos. Eduardo Costa!